passo foi você. Agora é questão de tempo. Quebro o seu mundo e é tudo horrível. Quebro o seu mundo, te descubro sensível. Já não nos resta. Meus erros foi você. E agora tudo faz sentido. Quebro o seu mundo e é tudo horrível. Quebro o seu mundo, te descubro sensível. Já não nos resta. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Já não me importa o tempo perdido. Central da Biografia. As escolhas que fazemos podem mudar ou destruir.

Está ouvindo Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Não há mais desculpas. Bem, meus amigos e amigas do Central da Biografia, foi muito legal. Banda CPM 22. Eu estava assim ansioso para fazer esse Central da Biografia. Eu sabia que você ia gostar muito. Ó, um grande beijo, um abraço bem forte para você, onde quer que esteja, tá bom? E continue sempre com a gente no ano de 2014. A gente conta com você, tá bom? Um grande beijo, um beijo do Negão. Tchau, gente amiga! Deixar o tempo tentar te apagar, te ligar de madrugada.